anticipated moment in racing. Bom, galera, voltamos agora para o terceiro bloco, não o mais importante, né? Porque todos são importantes, lógico, mas o mais cobiçado aí, com certeza vocês vão estar a fim de ouvir aí, que é o bloco da Sprint Cup. Vamos falar da Daytona 500 de 2006, a edição de número 50, né? Então, 2016. Oi? Você falou 2006. 2006, até dá 10 anos atrás, Jimmy Johnson vencia a Daytona 500 de 2016. Mas, e o Denny Hill estreava, fazia sua primeira Daytona 500 aí, e o Denny Hill estreava na categoria. E, 10 anos depois, 2016, o Denny Hill venceu aí, vitória de número 27 na carreira, primeira vitória em Daytona, colocando uma Daytona 500 no bolso aí do Denny Hill. Não precisa nem ser campeão com esse cara aí. Agora ele vai ser relembrado aí até eternamente. Aí o Denny Hill vai sempre aparecer quando o assunto for Daytona 500, que é tipo, é um campeonato à parte, vamos dizer assim, né? Vencer Daytona 500 é algo à parte. E o Denny Hill conseguiu a sua vitória aí na corrida mais importante do ano. O Matt Truex Jr. foi o segundo colocado, né? Esse aí foi o melhor resultado dele em Daytona, essa segunda posição aí. E principalmente uma Daytona 500 na vida dele aí. Parabéns ao Matt Truex Jr. aí pela sua segunda posição. Quero já chamar agora o Thiago, né, Thiago, para falar os seus destaques aí, para falar sobre a vitória aí, como você viu a vitória aí do Denny Hill na Daytona 500, e falar um pouco aí também, já abriu um pouquinho aí o leque aí, falar um pouquinho aí o que você achou da Toyota, como foi a força, você viu a força que a Toyota dominou praticamente a corrida aí da Daytona 500. Leonardo e amigos ouvintes, depois de muito tempo, eu tenho que admitir que o jogo de equipe na NASCAR venceu. Assim, jogo de equipe, não aquele termo depreciado por muitos fãs de automobilismo, jogo de equipe onde o resultado acaba sendo fabricado. Não, foi um jogo de equipe legal, legítimo, um jogo de equipe bem traçado antes da corrida, né? Com os pilotos num bloco compacto, sempre à frente, num bloco compacto, e com o apoio na verdade, os pilotos da Gibbs comandando esse bloco, com o apoio de um Martin Truex Jr. Novo na Toyota. Na verdade, ele já guiou Toyota por bom tempo quando ele estava na equipe do Michael Waltrip Racing, mas novo para a equipe Front Row, que mudou de Chevrolet para Toyota, e mesmo assim o desempenho não caiu. E eu achava realmente que não ia cair, porque é uma equipe bem estruturada, uma equipe que mostrou muita maturidade no ano passado, e que com apoio direto da Toyota, um investimento direto, como era no caso da equipe de Michael Waltrip, ela tinha essa tendência de manter a força. É lógico que é uma primeira etapa de campeonato, de novo, a mesma coisa que eu falei na Truck e na Xfinity vale, né? Ainda a gente não pode cravar nada a respeito, mas demonstra sim um poder de força que nenhuma outra montadora teve. E aproveitando, eu acho que esse trabalho de equipe foi tão bem feito que foi ele que levou a vitória do Denny Hamlin. E explico. No final da prova, era visto ali uma disputa entre Truex e Matt Kenseth, com os outros pilotos da Gibbs atrás, né? O Kyle Busch, O Denny Hamlin e o Carl Edwards, que se recuperou incrivelmente, mesmo com a parte dianteira toda destruída por conta do acidente no meio da corrida, e que eu achei que ia acabar com as condições dele, né? Porque é exatamente ali que está toda a alteração para o ano de 2016. O carro fica mais preso na dianteira e mais traseiro. E durante a corrida, deu para ver que vários pilotos saíram, enfim, era um risco que alguns teriam que correr para poder fazer uma ultrapassagem no fim, principalmente ali na saída da 4, na entrada daquela reta que não é reta em Daytona, onde ocorreram várias saídas. Perfeito. Todo mundo esperando o Truex atacar, Truex atacar, Truex atacar, e quem atacou? Kevin Harvick na linha de cima, lá atrás. E aí eu lembro um pouco do que aconteceu na Xfinity. O que que aconteceu? Kevin Harvick atacou. E isso não é uma questão apenas somente de linhas, né? Da primeira e segunda linha, quem estava mais forte, que bateram tanto nessa tecla durante a transmissão. Na verdade, era quem tinha mais potência e capacidade no final, estando bem posicionado. O que aconteceu? Kevin Harvick estava bem posicionado, mas o jogo de equipe da Toyota foi tão bom que esses pilotos que estavam atrás, o Hamlin e o Edwards, eles tinham uma obrigação ali: fechar a porta de quem pudesse atacar. E o que que o Hamlin fez? Ele subiu, subiu e fechou. Ali estava garantida a vitória da Toyota. O que veio depois é que, assim, eu achei surpreendente, porque o Hamlin segurou tão bem o Harvick que ele acabou desenvolvendo, com a ajuda do Harvick, que deu o bumper go para ele ganhar, desenvolver velocidade, que ele começou a ir para cima. E quando ele viu, ele estava na situação de poder vencer, e é lógico. Aí é cada um por si. E aí o Kenseth fez a manobra, que aí eu vou deixar para os meus amigos aí discorrerem um pouco a respeito dessa manobra. Eu acho que foi infeliz. E abriu a porta para o Hamlin poder ganhar. Mas, basicamente, e o principal para mim, é que ele só ganhou porque ele protegeu a Toyota, ele protegeu os outros parceiros que estavam numa posição melhor. E isso, naquele momento, acabou criando uma oportunidade para ele. Caiu para dentro. Então, parabéns pro Hamlin, e quem sabe com essa vitória logo de início, para iniciar a temporada, ele seja um piloto menos irregular como tem sido nos últimos anos, que acaba na reta final, principalmente do Chase, sempre deixando a desejar para buscar o título, né? A equipe é a atual campeã, então é só ele manter o pique, por mais que seja início, a gente sabe que capacidade ele tem. Bom, Thiago, bem o seu modo de ver aí. Eu vi um pouco diferente, mas depois eu vou comentar aí, porque o Denny Hamlin já tava espetando esse ataque aí, que o Denny Hamlin queria vencer, porque ele foi o cara que mais liderou e já queria realmente vencer. Ele ficou muito bravo com a equipe, que devolveu ele na sétima posição na pista, então ele queria vencer. Ele foi para atacar e não para defender a Toyota. Ele foi para atacar, tanto é que a linha do Harvick não tinha força. Alguém de muito próximo ao líder tinha que atacar para poder ter para ele poder o Harvick poder ter força. Mas depois eu comento isso daí. Elião, como você viu, Elião, a vitória aí do Denny Hamlin, a Toyota trabalhando em equipe aí, né? E como você viu a chegada entre o Truex Jr. e o Denny Hamlin no photo finish? Então, pessoal, como eu já citado, né, foi um passeio da Toyota, né, com exceção do Jimmy Johnson em algum momento, o Joe Logano ali aparecendo, o Harvick, que inclusive o Kevin Harvick logo no início da prova, naquela curva que antes da repavimentação, de reasfaltar Daytona, era um local corre várias saídas ali, né, para o muro interno. Aí depois que repavimentaram, né, isso acabou diminuindo um pouco, mas no domingo passado foi bastante complicado. O Harvick tem uma salvada muito bonita no início da prova, mas voltando aqui, foi um passeio da Toyota, contando que o Trucks é um carro que tem aliança com a Joe Gibbs Racing, né? Praticamente os cinco carros, vamos que o carro da Frontier seja um quinto carro da Joe Gibbs, né? Foi um passeio desse time. O trabalho, como o Santa Rosa falou pra gente aqui, antes de começar a gravação, né? Não, não, ou foi depois. Enfim. Leonardo, corta, corta, corta, corta, corta. Ô Santa Rosa, você falou do trabalho da Joe Gibbs Racing agora, né? Sim. Sim, beleza, beleza. Aí você começa daqui, tá? Que eu, na minha cabeça, eu não sabia se você tinha falado no off ou antes, beleza? Não, foi no. Foi aqui, foi gravando, né? Então, né, você considera a parte que eu falei do Harvick lá, da salvada dele. Aí a partir de agora você entra, tá, Léo? Então, como o Santa Rosa disse, né? O trabalho que fizeram antes da prova ali, provavelmente conversando entre os pilotos ali de como trabalhar durante toda a tarde, foi perfeito. Pareceu, até brinquei no Twitter hoje, durante a tarde de hoje que eu fui ver a corrida, né? Eu até brinquei falando que a Joe Gibbs Racing teve uma tarde de Hendrick, né? A Hendrick que a gente via várias vezes fazendo esse tipo de trabalho, né? Dominante, sem dar chances aos seus adversários. No final da prova, pelo que eu percebi ali, o Joe Logano e o Kevin Harvick, os dois pilotos talvez com força, mais força para atacar os carros da Toyota, eles tiveram aquele ataque ali, quando de certa maneira, quando deu a bandeira branca, já parecia que quem se diria vencer a prova até com certa tranquilidade, eles atacaram, o Hamlin subiu, né? Assim como o Hamlin poderia ter sido o Kyle Busch, até o próprio Trucks, né? Eles que estavam naquela linha interna ali. Hamlin subiu. E na minha visão, naquela última curva ali, eu acho que o nosso amigo Matt Kenseth errou. Porque a linha de cima, se você for ver depois, ela, eu acho que ela já não ia sair tão embalada assim para chegar na reta. Aí eu acredito que se ele mantesse aquele lado ali interno, ele teria força para superar essa linha de cima no photo finish, né? Eu acho que ele até venceria até com uma certa facilidade essa linha de cima. Mas eu não sei se foi erro do spotter, eu acabei não confesso que eu não li as matérias depois da prova, eu sei que teve uma matéria com o Kenseth falando desse bloqueio que ele fez, mas eu acho que, eu não sei se foi falha do spotter que pode ter avisado o Kenseth que ele estava vindo com mais força, assim, aí ele resolveu dar esse bloque. Até pela distância que ele tinha ali, né? Lembrou um pouco no final da Xfinity do ano passado, o Keselowski estando naquele bloqueio no Chris Buescher com o Ryan Reed. Não sei se vocês lembram disso aí, que ele deu o broque e acabou se perdendo totalmente e acabou ficando para trás. Assim como o Kenseth ficou na linha de chegada. Sobre a vitória do Hamlin, já vinha batendo na trave há um tempo, né? Então, na 500, ele venceu várias provas nos duels. Sprint, o sprint, né? A prova de abertura da temporada. Eu acho que foi mais do que merecido. E agora ele tem tranquilidade, né? Seu companheiro Kyle Busch foi campeão. O Kenseth, quando já é um campeão da categoria e chegou vencendo muitas provas em 2013, né? Quando ele chegou na equipe, né? Acho que agora o Hamlin vai estar com pouca pressão. Ele é um piloto que vem sofrendo problemas em sua carreira, algumas lesões, alguns acidentes, algumas confusões que ele acaba se metendo que prejudica o desempenho dele. E alguns azares, né? Eu acho que o Hamlin talvez dos pilotos de ponta seja o mais azarado da atualidade. Leonardo Guina? Bom, é isso aí, Leão. Bem destacado aí o trabalho da Toyota, né? Vamos ver aí como vai ser o ano, né? E vamos lembrar também que o Denny Hamlin já tá no Chase. Agora é só xixi, cocô, aniversário pro Denny Hamlin aí. Claro que ele tem compromisso aí, precisa vencer mais corridas. Lógico, todo mundo entra na corrida para vencer. Mas, assim, pro Chase ele já tá classificado aí. É, pode começar a dar algumas coisas erradas para ele porque ele já está classificado. Enfim, Guilherme. Então, galera, eu acho que o pessoal já mais ou menos falou quase tudo, né? Mas tem alguns detalhezinhos que, do meu ponto de vista, em relação a... concordo com o Hélio né, no, quando ele disse que eu acho que o Kenseth mudou de forma equivocada a linha, né? Porque naquele período ali da prova, não sei se vocês perceberam, a linha de cima em relação à linha de baixo tinha 3 carros de diferença. E por mais que a ação do Kevin Harvick se mostrava perigosa, eu concordo com ela, ele não ia chegar com força na curva 3 e 4 ali. Então, ele ia perder força ali. E a linha de baixo ia retomar o ponto. Então, era a vitória fácil que o Kenseth acabou. Mas pode ter sido erro do Spotter também, né? Como comentaram. Enfim, eu queria destacar, né, que ao longo da prova, poucos nomes tentaram algumas coisas diferentes, né, para tentar avançar no pelotão. E quando tentaram, acabaram se dando mal, né, que foi o caso do Jimmie Johnson. E para mim, o favorito da prova, né, que era o Júnior. Que inclusive, né, tentou algo bem diferente, né, para se posicionar. Tentava alavancar posição por posição, passando por fora. E numa dessas, acho que acabou sendo agressivo demais no movimento. E entrou na turbulência e perdeu a traseira do carro e já era. Não teve a mesma, acho que a mesma capacidade do que o Kevin Harvick teve, né, de fazer recuperação. Enfim. Joe Logano também tentou, né, de todas as formas, né, avançar no pelotão, mas também sem muito sucesso. Acabou que ele, que foi um dos caras a empurrar o Kevin Harvick, né, naquela ação final ali, né, era ele que estava atrás, fazendo, né, o push. Enfim, eu acho que no final da metade da corrida para frente, a gente viu que o carro dominante era mesmo do Denny Hamlin. Por isso que um pouco eu concordo também com o Léo quando ele diz que não foi uma ação de acaso, né, o movimento. Eu acho que ele realmente ele ficou frustrado com a última parada, porque ele sabia que o carro era o melhor de todos ali. E quando a gente fala, né, uma coisa que o Thiago, né, colocou desde lá do bloco da Truck, quando a gente fala ali de o carro melhor, realmente a gente viu, acho que nas corridas, que existia carro melhor. Diferente de outros anos atrás, que a gente cogitava possibilidade de um underdog poder ganhar, que eu acho que a última vez que aconteceu isso foi com o David Reagan e com o David Gillon lá, fazendo aquela duplinha lá, né, em Talladega. Depois disso nunca mais se viu algo estranho acontecer, sempre tinha os favoritos e daqueles favoritos que se saiu o vencedor, né? Então, porque no final da prova a gente viu declarações, né, de pilotos como Brad Keselowski, que falaram que não, passaram a tarde toda buscando velocidade e não conseguiam encontrar. Mas por que buscar velocidade em Daytona, né? Então, porque a gente se via que realmente a aerodinâmica da Toyota era perfeita, né? E carros como a Hendrick, que andam bem, a gente viu no, no, nos, nos practice, andando bem na frente, não tinham velocidade. Simplesmente não tinham velocidade. Então, foi um banho de bola da Toyota, foi uma prova interessante de nesse sentido, sim, o trabalho em conjunto que foi feito, perfeito, que nem o Thiago colocou, e o fruto tá ali, né? Eu acho que o movimento do Danny Hamlin foi extraordinário, de pular na frente. O Spotter tá de parabéns, porque, né, foi uma ação conjunta. Acho que foi uma prova boa, né, também. Acho que faltou um pouco daquilo que eu falei em blocos anteriores, um pouco de agressividade de outros pilotos, de tentar fazer um push, fazer uma parceria. Né, acho que a gente viu um pelotão muito desorganizado. Uma coisa que eu percebi é que os carros, principalmente da Ford, toda hora tentavam mudar de linha para buscar ar. Eu acho que aquele design novo ali não foi bacana. Acho que não para Super Speed e não acertaram aquilo. Acho que influenciou um pouco, porque toda hora a gente via Ryan Blaney, Brad Keselowski, Joe Logano tentando mudar a linha para pegar um pouco de ar, e nisso o pessoal atrás atropelava, né, passava por cima. Uma hora também, né, que o Greg Biffle tentou alguma ação também não foi sem sucesso, né, Ayrton Almirola também, enfim. né, um destaque que eu quero dar, já de roubar um pouco do Leonardo, que eu tenho certeza que ele vai destacar, né, vai ser o Reagan Smith, né, que no final das contas, né, conseguiu ali um top 10 mágico, né, ele que teve, né, uma rodada, né, no início da prova. Enfim, eu acho que de começo podemos ficar para ele, ó. Bom, falar um pouco da minha visão aí de como foi. A Toyota foi. Toyota Gang aí, né? Dominou praticamente a Daytona 500, mostrando como depois desse novo pacote que saiu, que foi Michigan no ano passado, após aí a saída desse pacote aí, como a Toyota se adaptou, né? E fez bem para a Toyota esse novo pacote aí. E não tem. Parece, né? Tudo. Por enquanto, parece que a Toyota vai ser a marca a ser batida aí, né? A Toyota vai ser, quem quiser andar junto com a Toyota aí vai precisar andar muito, melhorar bastante coisa. E a Toyota tá fazendo, fez um grande 2015, fez um grande 2016, venceu o Sprinter Unlimited, o Danny Hamlin venceu, o segundo duel foi vencido pelo Kyle Busch. Né? Então, assim, tá tudo certo aí, né? O Kyle Busch acabou vencendo. Então tá tudo certo, caminhando para que a Toyota tá indo tudo bem para a Toyota para 2016. Parece que ela vai continuar a extensão de 2016 aí, vai ser a mesma aí, né? Então vamos aguardar aí as sempre as 5 primeiras corridas, a gente ter uma noção aí de quem realmente vai ter garrafas para vender aí. Para falar do final, do meu modo de ver no final, né, ali no Ali naquela briga toda ali, a Toyota sempre muito forte, top 5 muito forte ali, e o Harvick estava atrás do Kyle Edwards. O Harvick saiu, o Harvick cansou de ficar atrás do Edwards, ele saiu, até mesmo porque de certo já vinha falando para ele sair de trás do Edwards, que o Edwards estava com um detrito que poderia ser solto. Né, isso poderia vir para o carro do Harvick, poderia atrapalhar um pouco a vida dele aí, e ele subiu na tentativa de buscar alguma coisa. O Danny Hamlin, a todos os momentos que eu vi, o Danny Hamlin sempre colocava um pouquinho a cara no vento ali e voltava, colocava a cara no vento e voltava, e o Danny Hamlin fez o que é certo. Não sei quem vai acreditar em mim, mas eu vinha cantando a bola. Eu assisti as últimas voltas, eu assisti na sala, porque meu stream estava com problema, então eu fui para a sala assistir. Eu fiquei lá na sala gritando, falei, vai, Danny Hamlin, tira o carro agora. Ele tirava, e vai, vai, vai, encosta no pelotão, que quando você encosta no pelotão, você corta o ar, né? O draft sai pro. Tem um draft lateral, né? O side draft. Você cortava o ar, então você pegava o ar. Foi quando ele pegou velocidade, conseguiu chegar forte no Matt Kenseth. O Kenseth falou que errou na entrevista após a corrida ali, na entrevista no pit wall que eles falam lá. Ele errou, né? O Kenseth assumiu o erro, falou que o Danny Hamlin soube aproveitar esse momento dele aí, esse erro dele aí. E o Matt Truex Jr., né, conseguiu aí, se ele estava em segundo, né, ele conseguiu ficar par aí com o Danny Hamlin, mas o Danny Hamlin no finalzinho conseguiu chegar aí. A chegada foi 0,010, a chegada, uma chegada mais apertada da NASCAR aí, com certeza. O Danny Hamlin venceu, muitos sabem que eu tenho também um carinho pelo Danny Hamlin aí, eu também gosto do Danny Hamlin, é um piloto que eu sempre admiro muito, sempre torci muito por ele, né, o Danny Hamlin. Então eu fiquei muito feliz pelo Danny Hamlin ter vencido, né? Mas também estava aqui, fiquei meio coração apertado, porque o Matt Truex Jr. também merecia vitória por todo o contexto, né, que veio nos últimos meses aí de 2015 para ele, foi aí, né, a luta do câncer com a esposa dele. Ele veio daquela palhaçada lá de 2012, 2013, que foi quando o Chase lá, ele foi expulso, não foi expulso, né, mas acabou sendo todo mundo demitido lá. A Napa saiu lá da Michael Ott, a equipe recentemente fechou, né? Então assim, é a volta por cima aí, fez um bom trabalho, chegou na Frontier Road, ninguém acreditava nele, muito nele aí, fez um bom trabalho no ano passado, E continuou o bom trabalho e fez segunda posição na Daytona 500 aí. Então, parabéns aí ao Matt Truex Jr. pela sua segunda posição com gostinho de vitória. Quase chegou lá, mas quem sabe o próximo ano ou a corrida do meio do ano aí ele vença aí. E fora Daytona, eu tenho certeza que ele vai ter potencial para vencer mais corridas esse ano aí. E também estarei torcendo para ele. Bom, sem alongar muito aqui. Passar os 10 primeiros: Denny Hamlin, Matt Truex Jr., Kyle Busch e Kevin Harvick. Kyle Edwards foi no top 5, né? O Joe Logano, Kyle Larson, Regan Smith e o Austin Dillon e Kurt Busch, o top 10. Lembrando aqui que o Regan Smith é um dos meus destaques desse top 10 aí, porque o cara teve vários problemas e ainda conseguiu chegar dentro do top 10, então parabéns para ele aí. Completando a lista dos 15 primeiros aqui, Newman Amirola, Kane Kasich e o Mike McDowell com 59 aí da Levine Family Racing, fazendo um grande trabalho. Ele que andou super bem, né? O Mike McDowell, ele liderou um dos placos da quarta-feira antes do duel, né? Ele liderou o primeiro practice aí, o Mark McDowell. Então, parabéns aí, fez esse top 15 aí, com certeza foi para coroar o bom resultado dele. Parabéns ao Mark McDowell pelo seu top 15. É, o meu prêmio fez muito pelo pouco que tem. Bom, senhores, bandeira amarela. Tivemos bandeira amarela aqui foram seis bandeiras amarelas, que teve duração de 3 horas e 10 minutos e 20 trocas de liderança. Bandeira amarela, primeira amarela aí foi o Chase Elliott, que acabou tendo problema e abandonando correndo na volta 20, né? Depois na volta 57 tivemos aí o Vickers e o Cowherders, que foi quando o Cowherders teve que remendar todo o carro aí, e o Bain, né? Depois na 34 foi o Chris Buescher, o atual campeão da Xfinity Series, e o De Benedetto. Eu tenho certeza que o Thiago Santa Rosa chorou horrores nessa bandeira amarela na volta 93. Na volta 120, detritos na pista. Na volta 171 foi 88, né? E na volta 185 foi um incidente entre Danica Patrick Manor e Greg Biffle, né? Na volta 100 e alguma coisa ali, eu tava 170 por aí, eu tava falando ainda da Danica e do Greg Biffle, né? O Greg Biffle que tava se recuperando, mas depois dessa porrada aí, ele não conseguiu avançar, não foi para lugar nenhum aí. Aí foi fim de corrida para os dois aí, principalmente pro Greg Biffle, né? Que foi o maior prejudicado nesse incidente aí. Bom, senhores, algum comentário aí sobre a estreia do Chase Elliott? Como vocês viram essa estreia aí? A estreia também do atual campeão da Xfinity Series, como vocês viram o trabalho dele, né? A tristeza do fã que viu o Denham Jr. com problemas, acabou tendo rodando ali, teve problemas, foi pro muro e abandonou a corrida. Como vocês viram aí? Como vocês viram as outras histórias de Daytona aí? Thiago. Bom, primeiro eu quero só falar que, assim, por mais que você tenha torcido pro Denny Hamlin, eu discordo da sua visão. Não é que ele pegou o ar limpo ali, tudo que ele conseguiu ir para frente. Se ele não tivesse a ajuda do Kevin Harvick, e até bem lembrado de Joey Logano empurrando, ele não ia conseguir. O mais importante que eu quero deixar bem claro sobre isso é: ele só foi ali, ele só estava naquela posição ali porque foi uma estratégia da Toyota de proteger os pilotos da Toyota desde o início. Então, por isso que ele venceu. Não estou falando que um piloto deixou ou não quis vencer, ou que um piloto não desejava vitória, até porque todo piloto que entra para vencer, mas eles tiveram uma estratégia prévia para poder vencer. Eu vou falar um pouco sobre os novatos, principalmente o Chase Elliott, que tinha uma certa expectativa nele por ter feito a pole, por estar dirigindo o 24, mas que acabou sendo traído um pouco pela falta de experiência com esse carro novo, né? Ele acabou tendo ali um início de prova normal, né? Optou ir para trás, um pouco para trás do pelotão, não ficar tão na frente. Quando ele voltou para frente, aconteceu, ou tentou voltar para frente do pelotão, aconteceu o que aconteceu. E isso se deve muito, e até quem falou sobre isso é o Pedro Mugarte, numa coluna no Big One Brasil, que já está publicada, a respeito do impacto dessa nova aerodinâmica, que deixa a traseira muito mais solta e que dificultou bastante para os pilotos na disputa de posições dentro de Daytona. E acho que o Chase Elliott, ainda por conta dessa falta de experiência com esse novo pacote, sofreu, foi o primeiro piloto a rodar. O Buescher, coitado, ele não teve culpa nenhuma, foi total culpa do Matt Benedetto e assumiu até isso logo depois da entrevista. E sim, eu, para a alegria do Hélio Lima e sua, Leonardo Guina, eu chorei por conta da batida do Di Benedetto. Eu ainda acho que ele vai ser. Não, brincadeira, tá, gente? Eu não acho que ele vai ser campeão. É isso aí, Thiagão. Elião. Então, vou dar um destaque para o Carl Larson, que normalmente é um desastre em Super Speedway. Era o primeiro carro Chevrolet ali, depois dos Toyotas, nas voltas finais ali na linha de baixo. Foi bastante conservador, mas chegou com o carro inteiro, mais um top 10 na sua carreira. Reagan Smith sofreu aquele incidente, né, na hora do Chase Elliott, né, foi até engraçado, né, batida do Elliott, e o Smith rodou justamente no mesmo ponto, assim, até sozinho, batida da Junior Motorsports 2015, né, 2014. E os outros novatos, o Chris Buescher não teve tempo de mostrar nada, né, competindo ali atrás, o Di Benedetto acertou aí na partida em segurança fiscal da NASCAR hoje, né? Faz a gente ver uma batida daquela, achar que foi algo normal, mas não, foi um acidente muito forte, né? No mais aqui, pessoal, o Michael McDowell, competindo com a Levine Family, que está numa parceria com a Circa Sport, né? Ele teve que se classificar, né? Já que o 95, o Ty Dillon, né, o charter deles lá, foi pro Ty Dillon, teve que ir para a qualificação e conseguiu a vaga, né? No mais, pessoal, eu vou destacar o Robert Richards Jr., que só de se classificar já foi uma vitória para ele. Eu acho que ele estava mais de um ano sem competir nem na Xfinity Series. Foi, eu não vi os duos, né? Mas ele conseguiu se classificar, tirou pilotos como Josh Oase, Reed Sorensen, caras que, com o IF, pilotos que estão competindo semana a semana, né? E que são melhores que o Richardson, né? Pedro Mugardi, que me desculpe, mas essa é a verdade, né? Marco Ottoppi. O Waltrip não fez nada, quase provocou um Big One em um momento lá. Isso, só um detalhezinho sobre a VK Racing. Eu estava lendo dias atrás que eles adquiriram vários chassis que eram da MWR, né? E agora com o Marco Waltrip fazendo algumas provas lá, eu imagino que alguém, que o pessoal da engenharia da MWR ali, que ficou desempregado, possa estar indo para lá. E o que a gente pode pensar dessa equipe melhorando nos próximos anos, né? Parando de ser aquele time fecha pelotão, né? E com essa questão dos charters, né, com mais dinheiro, né, eu imagino que seja um time que possa evoluir a médio prazo, né? Leonardo Guina? Elião, só para te posicionar aí, a última corrida dele foi em 2012, tá? Do Robert Richard. Foi em 2012. Deixa eu até ver qual corrida que foi. Foi em Talladega. Tá? Talladega 2012, a última corrida dele aí. Mas ele correu na Xfinity em 2013, eu Não, acho, mas faz tempo que 2014. não aparecia. É, estamos 2014, né? falando da Sprint Cup, né? Em 2014 ele Perfeito, fez. perfeito. 2014 ele fez participações. Na Xfinity Series. Na Sprint Cup mesmo foi 2014, 2012. Então fazia Perfeito. bastante tempo aí que ele não andava na Sprint Cup, né? E vamos dizer aí que em 3 anos o carro mudou bastante, evoluiu bastante, fez um bom trabalho aí, e com certeza o Robert Richardson. Bob Júnior, segundo Pedro Mugarte. É, o Guilherme, não sei se você já tá com sono aí, mas os seus comentários aí, Guilherme. Vou lembrar que tem mais um candidato a rookie, né, que ninguém falou e que eu tenho certeza que vai ser o campeão dos rookies, né? Não, O Ryan você Blaney. vai. Precisa nem colocar, né? Esse tudo tá no 21, vai, com certeza. E logo o carro preferido do senhor Thiago Santa Rosa. Me decepcionou, senhor Thiago Santa Rosa, porque ele andou 80% da prova na frente Eu do deixei top, para você mencionar isso. né? E inclusive, tanto pela transmissão americana quanto na brasileira, o tempo todo focavam no carro 21, dando estatística, mostrando. Mostrando o pessoal dos Wood lá, o dono da equipe. Então, assim, para mim, Leonard Wood. Leonard. Exato. Eu tenho, olha, o Pedro Mugar, acho que deve estar, assim, ó, faceiro com esse garoto, porque Pedro Mugar há muito tempo já que fala desse guri Ele é bom, ele é bom. aí. E eu acho que ele é o Hulk do ano. Pô, 6-0, 6-0 é, acabou. O encanto da Cinderela acabou ali rapidinho. Mas eu acho assim, ó, falando sério, eu acho que a respeito da Toyota, né, que nem tu mencionou, Leonardo, é uma coisa assim que a gente sabe que aconteceu anos anteriores também, onde a Chevy começou o ano dominante e a NASCAR teve que tomar uma atitude em relação a isso para tentar dar uma modificada, porque senão ia ser uma lavada, né? E acabou que mudando o pacote de mando no meio do campeonato. Existe uma grande possibilidade, eu acredito que vai acontecer isso, se a Toyota continuar o domínio do final do ano passado, que era assombroso, né? Então, se acontecer, eu tenho certeza que vai existir uma pressão de outras. Ainda mais agora com essa história do charter aí. Então, vai existir uma pressão para que se modifique esse pacote. Então, vamos ficar bem de olho aberto no que vai acontecer. Que nem o Santa Rosa fala, é a primeira corrida. Eu também acredito que Daytona 500 é uma prova especial, chassi especial, tudo diferente. Até agora que começa o campeonato, né? Beleza, o campeonato começa já com o Denny Hamlin classificado, mas Atlanta agora que vai ser o que a gente vai ver quem que tem força. Acredito que a Toyota está um pouquinho na frente já de largada, né? Mas vamos ver, porque a gente sabe que o Kevin Harvick tem um foguete, né? O Jimmy Johnson também anda bem, então vamos ver, né? Não dá para descartar o Joey Logano também, né? Com essa agressividade que já vem de quase um ano e meio já. Então vamos ver. Apesar que eu acho que das três, tá, a Ford está um pouquinho atrás ainda, precisa melhorar um pouquinho para que se quiser tentar alguma coisa esse ano, né? Então, mas basicamente é isso, Léo. Só fiquei triste que esqueceram do Ryan Blaney, fiquei magoado com vocês. Ele será lembrado muitas vezes nesse podcast que durante o ano todo. Agora eu quero dar 20 segundos para cada um para falar do Brian Vickers e a participação dele em Daytona. Elião, 20 segundos. Foi muito bem, né? Eu achei que ele ia se envolver em confusões logo no início, mas chegou na parte final, ele estava aparecendo bem ali. Eu acho que foi uma boa volta por cima. Thiago. Foi razoável na medida do possível. O problema é o longo do ano, né? O longo das próximas etapas. Eu fico muito preocupado com a saúde dele. Mas enfim, foi regular. Guilherme. Ah, eu acho que foi dentro da expectativa, né? Eu não sei se existia algo. Eu acho que era botar o carro para andar e completar a prova, o objetivo, né? Em relação, acho que ao ano, acho que ele só tem mais uma prova, porque saiu uma notícia que eu acho que o Stewart volta antes, né? Eu acho que tem duas provas pro Ty Dillon e mais uma só pro Brian Vickers, mas eu não sei a ordem exata. Mas eu acho que tá dentro da expectativa, Léo. Eu acho que não se esperava. Hoje saiu a notícia que o Ty Dillon corre em Atlanta e o Brian Vickers corre em Las Vegas. Isso já confirmado pela Stewart Haas Racing. Muito bom. Para mim, dou nota 9 para ele, né? Achando algo aí, dou nota 9 para ele. Fez uma boa corrida, andou muito bem. fez algumas coisas erradas, mas pelo tempo que ele ficou fora aí, isso passa por cima aí. Mas andou muito bem, andou no nível do carro aí, com certeza. Teve problemas aí, depois não conseguiu fazer muita coisa, mas andou muito bem aí. Parabéns ao Brian Vickers. Bom, senhores. Salvada dele foi plástica, né? Sim. Bom, senhores, mais algum comentário aí? Tem algum item, alguma coisa que passou despercebido? Vocês querem dar algum destaque aí? Elião, Thiago? Eu tô bem de destaque. Elião? Então, eu acho que o Thiago vai saber melhor, porque é a correria hoje, né? Surgiu uma notícia. A Record News transmitiria o VT do Ah, Nascar, não, você se sabe for alguma da. Se coisa, for no. Thiago Santa Rosa, Elião. você que estava na internet durante todo. Sim. Ah, se for notícia, Nossa, eu vou deixar pro próximo então bloco. corta, então. Corta, corta. Tá bom, beleza. Então corta aí o bloco aí. Então vai, fala, só fala que não Pode falar? tem mais nada. Eu não tenho nenhum destaque. Não. Eu não tenho nenhum destaque. Não tenho Beleza. mais nada, não, Léo. Foi isso mesmo. Torcer Guilherme. agora para o nosso amigo Matt Benedetto trazer a benefício para o Santa Rosa. Para mim também encerrei aqui minha parte. Eu acho que tá de bom tamanho. Então tá beleza, pessoal. Bom, para falar que o campeonato, né? Aqui, como todos marcam pontos aqui, não tem nada de piloto marcar ponto. O top 10 foi aí os 10 primeiros colocados do campeonato. E o Denny Hamlin já está classificado para o Chase. Não vou perder tempo em falar, porque só olhar o top 10, nós falamos agora há pouco top 10, né? Hamilton, Truex, Kyle Busch, Harvick, Edwards, Logano, Larson, Smith, Austin Dillon e Ryan Newman. Esse é o top 10, são os 10 primeiros do campeonato aí. Lembrando que classifica 16 para o Chase, né? Então, muita coisa para acontecer, mas se o Chase começasse hoje, o Mike McDowell estava no Chase. Senhores, voltamos daqui a pouco para o último bloco, aí o bloco das perguntas e as nossas apostas para Atlanta.